tenhas medo, Ariel. O Super Tritão vai a caminho. Vai uma salada de caranguejo? Uou, ei, calma! Traquina, cuidado! Larga-me, larga-me de vista! O rapaz está a dormir e nem é dia da escola. Outra Traquina, acorda! Toma! Mostra-me! Sebastião, o que é que tu estás aqui a fazer? Trago-te uma mensagem. Mas só te posso dar se estiver vivo. Olha, a princesa Ariel quer que vás ter com ela ao escorrega, pá! Oh, boa! Ei! Traquina, anda cá a pentear o cabelo e escovar os dentes. Xê! Cuidado, pá! Mas, Ariel, não achas que para ir cá de cima até lá abaixo vou ter de... gritar? É demais? Oh, mano, sim! Eu também estou ansioso por experimentar! Oh! Bom dia, Vossa Majestade! Desculpe, mas tenho de fazer urgentemente uma coisa muito séria e seleta. Ela é fantástica, não é? É sensacional! Incrível! E acho que já está na idade. Na idade? De quê? Vou tratar dos preparativos à Olímpia. Preparativos? O príncipe Thor e a Ariel foram feitos um para o outro. É a união perfeita. União? E quando eu voltar, vais ter uma surpresa, Ariel. Mas, papá, os olimpianos têm ar de guerreiros selvagens. Eu sei, mas eles nunca estiveram numa guerra. E depois eu vou levar o meu tridente. Vamos, rapazes! Adeus, papá! Adeus, tempestade! Até à vista! Adeus! Faça boa viagem, majestade! Vá, vá! Ainda bem que o rei não me levou com ele. Eu detesto ir à Olímpia. Vá! O que é uma união? União? Bem, normalmente é um casamento. O quê? O rei Tritão vai tratar do casamento à Olímpia? Casar? O rei? Traquina, o rei não ia casar-se sem primeiro me consultar. Não é ele, é Ariel. Oh, Traquina, é o maior disparate que eu já ouvi. Pois é, mas ele acha que o rei foi até lá tratar disso. E ainda por cima com o príncipe da Olímpia. O papá não fazia uma coisa dessas. Ah, não te preocupes, Traquina. O papá ainda tem 6 filhas mais velhas para casar. Que comece pela mais nova. Não há dúvida, Augusto. O teu filho Thor e a minha filha Ariel vão fazer o par ideal na competição aquabática dos Jogos Anuais do Mar. Os nossos reinos nunca formaram uma equipa. Mas pode ajudar a manter a paz. Os olimpianos preferem a guerra. Ora, Augusto, vocês nunca entraram numa guerra. Não, mas vamos falar melhor dessa ideia de paz durante o almoço. Eu não vou arriscar-me a perder os Jogos do Mar por causa de uma princesa Atlanta. Vou é ver se ela é realmente boa na aquabática. Vamos, Lamão! Bora, Mordaz! Já te disse, Traquina, ninguém vai casar-se com Ariel. Ah, muito obrigada, Sebastião. O que eu queria dizer é que não vai vir ninguém de Olímpia para casar com... Anuncio, Sua Alteza Real, o Príncipe Thor de Olímpia. Vim aqui conhecer a Princesa Ariel. Tinha razão. Nem penses nisso. Tu és muito bonita. E tu és muito arrogante. O que é que quer dizer arrogante? É altivo, insolente, que não tem graça nenhuma. Oh, boa. Então ela não gosta dele. Olha, a ideia não foi minha. Ah, já sei. Agora vais dizer-me que isto foi ideia do meu pai. Ah, yeah, foi dele. Viste? Sim, já vi. É óbvio que houve um grande mal-entendido. Ou alguém me pregou uma partida. Eu obedeço ao meu pai. Se ele diz que é assim, vamos ser parceiros. Thor, que raio de nome é esse? Ele é de sangue real. Temos de tratá-lo com nobreza e dignidade. Sebastião, isto é horrível. Eu sou muito nova para casar. Quando o papá voltar, ele... Ele vai passar-se porque insultaste o príncipe. Ah, está bem. Convido-o para jantar. E não te esqueças de lhe assinar as boas maneiras. Traquina, tu procuras o príncipe. Eu trato do jantar. Como se não bastasse vir à Atlântica, ainda trouxe tubarões. Não, temos de ficar, Lambão. Se calhar vamos cá ficar uma temporada. Por isso, habitua-te. Pois hás de ficar farto. Não queremos que esse príncipe leve a Ariel, não é? Não queremos que ele leve o nosso Ariel. Com o meu plano, ele vai-se embora na próxima maré. Ele vem aí. Ouve, Thor, a Ariel quer que jantes no palácio. Pensou melhor no assunto, é? É, e para impressionares, devias aprender os nossos costumes. Muito bem. Ensina-me lá os vossos estranhos costumes. Olha, na Atlântica tens de domesticar uma enguia elétrica antes das refeições. Para abrir o apetite, os atlantes lutam sempre com um polvo antes da refeição. Não! Ai! Não! Não! Não faz mal. Tomamos sempre banho antes de jantar. Banho de lama! Pois parem! Durante o jantar, tens de estar sempre com uma lesma na cabeça. E na Atlântica, os convidados pintam o cabelinho de laranja. Ei! Mas olha, essa tinta tem tendência para atrair os cações. Cações! Ah! Bom, temos de ter cuidado para não insultarmos o príncipe. Eu sei, Sebastião, mas... Atlântica é um lugar horrível. Oh, achas? Então deves querer partir e nunca mais me voltar a ver. Não! A nossa união é muito importante. Partimos na maré baixa. Vais comigo para a Olímpia. Alto, Mordaz! Alto, Lambão! Ariel, vamos embora! Ai, ele acha mesmo que nos vamos casar? Se seguirmos o meu plano, ele vai desistir de casar contigo. Ele é o príncipe de Olímpia. Não podemos fazer mais coisas para o irritar. Se calhar o Thor vai duvidar de mim. Por isso, preciso da tua ajuda. Quê? Mas ela nunca mais vem. A maré baixou. Ariel está muito embaixo. E a maré está muito baixa hoje, Madie. Fico sempre mal disposta na maré baixa. E isto não é nada. Ela só faz disparates quando vê peixes-rei. Oh, lá vão os peixes-rei. Com ela assim só me apetece de viver para a terra, mano. Mas o pior é quando ela se passa da tola. É, mas não te preocupes. Isso só lhe dá quando vê duas lulas gigantes a dançar o tango, o que é uma coisa rara. Passou-se da tola. Já estou a perceber. A sério? É demasiado óbvio. Acham que ela é boa demais para mim. A ideia era mesmo essa. Vamos, meninos. Yo, yo. Sabias que a Olímpia é campeã oceânica do lançamento do tridente? Queres mostrar o que vales? Com todo o prazer. Estás a lançar tridentes ou os foguetes para a boda? Pai, a princesa Ariel e os seus amigos atacaram-me. O quê? Ariel? Não estou a perceber. Atiraram-me para a lama e atacaram-me com cações. A minha Ariel nunca faria tal coisa. Tu achas que o meu filho está a mentir? Tem imaginação fértil. Sai de Olímpia. A paz entre os nossos reinos é impossível. Vamos mostrar-lhes que com um príncipe de Olímpia ninguém brinca. Pai, qual é o teu plano? E o Thor disse que o atacaste quando te contou que iam fazer equipa nos Jogos do Mar. Equipa? Tu e o Thor podiam ganhar a taça. Era uma união perfeita. Não iam casar? Como assim? Já sabia! Não era para casar! Onde é que eu fui buscar essa estúpida ideia? Pai, acho que houve um mal-entendido. Olímpia declarou guerra atlântica! Os olimpianos já têm um motivo para nos declarar em guerra. Pai, ouve. Agora não. Para baixo. Finalmente vou poder disparar e... Fogo! Desta vez que me vão fritar. Tenho de fazer qualquer coisa. Toma conta do Flounder e do Sebastião. Tem cuidado, Ariel. Thor, eu percebi mal as tuas intenções. Peço desculpa. Agora acaba com esta guerra idiota antes que alguém se magoe. É Ariel! Foi capturada pelo Thor! Tranquilo, vem cá! Traquina! Não! Oh, não! O que é que eu fiz? Ai, para o ataque! Não disparem! Não disparem! Traquina? Ariel, não te podes ir embora! Quê? Traquina, ouve lá. Por que é que tu voltaste à Atlântica? Desde que Ariel partiu, este lugar já não tem piada. Há anos que o rei não assina as papeladas. Ninguém dança, ninguém canta. E o Flounder tornou-se num jovem peixe delinquente. Mas é terrível. Eu vou trazê-la de volta! Esquece, Madé! Ariel nunca mais vai voltar! Nunca mais na vida! Não! O que é que eu faço? Nunca mais! Podes partir. Oh, eu não vou partir. Estou aqui. Ariel? Felizmente o jovem está bem. Acho que era boa ideia retomarmos a paz, Augusto. Pois é, Tritão. A dor da guerra não compensa. Não acredito. Provoquei uma guerra. Pensei que nunca mais ia voltar a ver-te, Ariel. Tive medo de perder a minha primeira amiga. Oh, Traquina. Aconteça o que acontecer, vamos ser sempre amigos. Ah, esta Ariel. Tem o coração do tamanho do mar. É, tem espaço para o paizinho, para mim, para o Traquina. Oh. Para aquele polvo enorme, para as lulas, alforrecas, focas, baleias gigantes, tartarugas e peixes pequeninos. Então, e para os caranguejos? Oh, é claro, e a Ariel também gosta de ti. Assim está melhor. Se calhar agora já podemos fazer uma parceria. Talvez, nos Jogos do Mar. Anuais do mar, a Princesa Ariel de Atlântica e o Príncipe Thor de Olímpia vão fazer a prova livre de aquabática. We'll be right back.